0196 e o 9890. Isso, para a parte principal, então pode ser da 190, 1096, pode ir lá todos os outros amigos. Obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, 723, alô, Libra. 723, táxi autorizado, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, 723, igual. Livre LF, 1868. Firmo, 2000 pés, livre LF, mantendo a presente proa, sabe? É, esse livre LF, 1868. Boa noite, Rio, 9890, próximo ao ponto de espera 90, pronto para decolagem. Quem que manteve o ponto de espera Rio 9890? Lateral, ponto de espera 9890. Cliente, o 107, autorizado de desvios, após boa posição em carro. Após o contrário do lado de carro, preciso alcançar a 1-0, a chama 2-2. Seta final, chama 218-95. Seta final, 195, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Xené 62. Autorizado o SAP 4107. Obrigado, graças a Deus. Está estabilizado ILS X-Ray visual com a pista 10, gol 868. 868, completa sinal ILS, chama 218-95. 2895, bom dia, boa noite. Boa noite. 782, 1010, autorizado ILS, 1016, 31178. 8, continue a aproximação, informarei que está livre. É, chegou 868, está 3 de Simbra. De voo 050, 050312. Good evening, 1098, via my arrival, cleared down to level 060. Passou no 07 da Azul, informa proa 051 por 7 milhas, evita a informação. Cliente, autorizado o desvio, 407. Cliente, era um teste. Pono 868, pouso autorizado, pista 10, vento 210 graus, 4 nós. Livre, pouso, pista 10, com 868. Salvador, Maranhão, Xeré, 62, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o portão 5, Xeré, 62, Alfa Juliette, para o portão 5. Patrono 07, 2000 pés, autorizado LS, comigo 16. 2000 pés, 16, vou deitar para presente, patrono 07. Estabilizando o lote visual. 78, chama a torre 118, 95. 85, boa. Boa. No 868, solo 02, direita no 219. 219, obrigado. E o 9890, alinhar livre decolagem, vento 200 graus, 49. Desregar e decolar 190, viu, 9890. 8, Alfa Juliette, portão 1. É, não compreendi, pode repetir? Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette 1, obrigado. Boa noite, 8. 0 075 por aproximadamente 15 milhas. 075, 15 milhas, cliente. Salvador, boa noite, 6908. Boa noite, 6908. Mantém via chegada Mari, desça até o 070, número 5. Mantém via Mari para o 070, 6908. Clear, 1098. São 3, 178, pouso autorizado, pista 10, vento 210 graus, 49. Então, bom que chama a descida. Não tem voo, fica número 612 na próxima. Controle, boa noite, Rio 9810, cruzando 2000 pés. Boa noite, 9810, Rio 9380, saída da Elvision. 380 da Elvision, 9810, dá a capacidade de voar, Leda. Leda, autorizado, valeu. Leda da presente, 9810. Meia 998, reduz velocidade, 2409. Tu, 6908, controle. Zeno 52, desce para 2000 pés, autorizado LS 1163, 1152. Ok, desce para 2000, tá 3152. Direct Mali, gol 1098. Roger, 1098, clear down to 3,000 feet, I can say 1016. 3,000, 1016, gol 1098. Tony, só para informação, aí a 15 milhas de cabeceira aproximadamente, tem uma linha de CBs, ok? Sim, informação, gente, leva. Só para informar que umas 15 milhas da cabeceira oposta, aí a 28, tem uma linha de CBs. Tá com informação. Para. Estabilizado ILS, pistão no 0 azul 4107. 4107, completa a final, chama a torre agora, 118.95. 118.95, obrigado, boa noite. 4107. Boa noite. O controle da 3195, 3152? 3152. Você tem alguma informação de chuva sobre o campo? Vou verificar com a torre, até agora não fui informado sobre isso, só um minutinho. Ok, aguardo. 1003, 3177. 4107. Pista seca sem chuva. Muito obrigado, 3107. No 0 graus, 49. Livre pouso, pista no 0, azul 4107. 3, Alfa Juliette, portão 03. 3 graus, 03. Trono 07, solo 09, libera direita, solo no 211. Direita, solo 211. Poderia ser reporta, sinal de estabilização. Brasil, reportado. Ou 1098, 2000 pés, livre aliás. Aquilo, parte 3, no parte 3, fica atento aos sinalizadores. Posição prevista 4 Lima. Ok, Alfa Aquilo. Lá no parte, atento ao sinalizador 4 Lima, prevista 407, boa noite. Estabelecido na clave da conta. O Rio 9890 cruza o 200 para o 380. Rio 9890 chama Recife agora, 1251, alterna 1-3325. 351-3325, senhor, uma boa noite. Boa noite. 1-2713, agora autorizado voar pelo. Autorizado pelo 2713, obrigado. Localizador da 10-3152. 3152 da TAM completa final, Sônia Torre, 98, decimal 95. Obrigado, até a próxima. Torre Salvador, TAM 3152, localizador da 10, da visual. Registro 3152, reporta baixado e travado no externo. Quem negar 10, não tem. Gente, o azul 273. 73, esse é para 4000, QNH 10196. Para 4000, 10196, azul 273. Brasília 908, vai seguir tráfego nessa posição de 12 horas e 6 milhas e meia, um Boeing 738 com 180 nós de graus de redução, reduza para 1.80 nós, reduza para 2.000, azul 908. Localizer runway 10, go 1098. 0098, Zuna position, complete final approach, tower 1-1895. 1-1895, Salvador Tower, go 1098. Salvador Tower, go 1098 on final approach, runway 10. 1098, continue approach, stand by landing clears. Stand by for landing clears, go 1098. 3152, fala zona 5, direito na 211. Passe direito 218, da 3152. 211. 211. Zero 98, clear to land runway 10, 220 degrees for north. Clear to land runway 10, go 1098. Where's North Shepard? 4. 3-0, Aracan. A gente tá bravo. 1 minuto para a Copa. Ok. Boa noite, Azul 6908. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação número 2 para pouso. Vento no aeródromo 220 graus 59. E aguardando 1098 on the ground at 18, in the next unit, contact the ground 121 decimal 1. 121 decimal 1, go 1098. Zona 908, pouso autoridade pistão no 0, vento 220 graus 59. Livre posto, 6908. 1098, the ground. Go ahead, 1098. Good way to Airbus, Delta. And then, clear taxi via Alpha Juliet Gate 2. Roger, give way to Delta. And Alpha Juliet and Gate 2. Go 1098. Após pelo, desça para 2.000 pés, altímetro na 0.6, autorizada final do procedimento LS rate zona 0, chama estabilizado. Após pelo, 2.000, reportará estabilizado na LS rate da 6908, solo 20, libera a direita, solo 1211. Direita, chamando solo 1211, azul 6908. 2601, boa noite, Azul 6908, Azul 6908, táxi autorizado Alfa Quilo para o pátio 3. No pátio 3, fique atento aos sinalizadores. Alfa Quilo, pátio 3, 6908. Voo 8868, na escuta do solo Salvador. Azul 6908, posição prevista 3 Romeu do Pátio 3. 3 Romeu do Pátio 3, obrigado. Estabilizado na final, assistindo Azul 273. Azul 273, completa a final do procedimento, começou hoje na noite, ao 95. Chama Torres 895, Azul 273. Torre Salvador, Azul 273. Pouso 27 no 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 210 graus 4 nós, cheque o trem. Ok, vento 210 com 4, trem recolhido ainda. Quente, informe embaixada de trabalho, vento permanece, 210 com 4. Cortará. sinal abaixado e travado, azul 27 na 3. Livre pouso 27 na 3. Livre pouso no 027 na 3. Chamado, mas acho que o senhor saiu da escuta. Pronto para cópia? Ah, não, desculpa, o avião estava abastecendo aqui também, estava uma confusão, acho que também não ouvi. Pode passar, sim. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Subida será Pouca, transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem pista 10, código 5524, e o controle em 120, decimal 8. Autorizado 230, Aracaju, decola da 10, Pouca, Aracaju, com esquerda após Golf 677, aerovia 5524. 1208, o controle Gol 1868. 1868, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Chamando, obrigado. Desculpa mais uma vez. Confirmador reto novamente para o azul 2793. Neste momento, 240 graus 049. Obrigado. Azul 27 no 3, falou 28, direito no 211. A direita 1211, azul. Alô, Salvador. Azul 27 no 3, segura. 27 no 3, táxi autorizado Alfa aqui no Pátio 3, no Pátio 3 fica atento aos sinalizadores, produção prevista 3, Lima. Produção 3, Lima, Alfa aqui no Pátio 3, para atento ao autorizador Alfa 27 no 3. Salvador. Boa noite, Alvo 1170, na posição 7 com informação Delta. 1170, aguarde, copia Campina Grande. Aguardando. Pronto para cópia. Eu sigo na escuta, Gol 1170. Campina Grande autorizada, nível de voo 370, via Perzulo 10, Neuma e após direto. Subida Puca, transição de paz, primeira curva esquerda, código 5530 e o controle em 1208. Ok, Gol 1170, autorizado para Campina Grande, 370, rota Perzulo 10, Neuma após direto. Puca, transição de par, 5530, transponder, 208 ao controle. Correto, para posicionamento, no 1170. Sei lá, na briga. Alvo 1170 na 7 para puxar a sonar. Autorização para o táxi 1170. Chamar a BS. Questionamento gol no 868. No 868, sente a base. O 1170 teria uma previsão de início de táxi? Via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 10, 16 ou 1170. Bom, no 868, previsão de 2 minutos para início de táxi, de pushback, corrigindo. 768. Pouso 972, aciona identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível 050, altímetro na 096. 050, 096, 972, chegada na área. Oito autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Pulo 1970, atualizado a linha área decolar, pista 10, vento variável com 1 nó. Puxou a linha, cola na 10, gol 1970. Fase 4062, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível 060, QNH 1 na 096. 060, boa noite, informação aqui da apresentação. Vou 1098, aguarde um minuto para a copiar Natal. Ok, é a PUCA? PUCA, afirma. Obrigado. 1170, decola 50. Poderia confirmar se está chovendo nesse ponto que o senhor está cruzando nesse momento? Afirmativo, a parte final da pista já tem chuva moderada e na subida chuva forte. Ok, obrigada. Agora controle no 208, decola 249, 2970. 208, bom. 868, táxi da direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste 10-16, 1868. Direita Índia, ponto de espera 1865, 1865, 1898. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1970, passa 1600, PUCA Repasse. Nona 70, contato radar, se me mantenha ao nível 370 via saída PUCA. 370 na PUCA, gol Nona 70. Terra nave da SP do controle Salvador informa chuva forte sobre campo. Ok, 868, autorizada a linha área decolar, pista 10, vento 1, 10, 7, 9. Autorizada a linha decolada, 10, boa noite, 68. Controle 972, solicita espera sobre Itaqui, do nível... 050. Confirme o motivo. Devido a chuva forte sobre Herói. Gente, eu informo que o senhor seria o número 1 na aproximação. O número 2 está agora a 20 milhas da sua posição. Se o senhor for fazer espera, vai ser com o número 2, gente. Pessoal, nível conjunto ao centro de Recife, só um minuto, 098. Autoridade do pushback, aguardando para a cópia. Em ISAP no nível 070. Ok, 70, não, 72. Rodrigo Salvador, boa noite, 3891, ao 3891, aciona identificação, chegada bom, foi autorizada, voando direto a Lagoinhas. Esse é para 4.000 pés, QNH 10 no meio. Azul 4062, tem condições de incrementar a sua razão de descida e descer até 2.000 pés? Tem restrições? Sim, se informa que o tráfego que está agora na sua posição de 11 horas, 18 milhas, irá iniciar agora espera sobre TAP no nível 070. Aguarde. Bônus 098, pronto para a cópia. GTF com 5 mil metros de visibilidade. Confirma intenções, bônus 972. Então prossegue, 972. Então desce para 2000, Voiduna, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, pista no zero, chama estabilizado. 2000, Duna autorizado, chama estabilizado, 972. Do 4062, copiou o controle, as condições do campo. Zero, Afazulo, zero, coluna zero com a esquerda, Fuga, Zipa, é transição, 553, 92, 0208. 2098, correto, Champari Park. 0098, tá bom. 868, contato radar, se mantém ao nível 230 via saída PUCA. 230 via PUCA, obrigado, 990. Bom, 970, foi direto Campina Grande. Rode Campina Grande, 1970. Controle Salvador, 3891, por trás de Voaduna. 3891, vai seguir com o número 3, mantém.